Aí, meu, chega aí. Nosso dinheiro, malandro. Ô, meu, já falei que ia pagar, cara. Mas não consegui a grana ainda, meu. Então já era, então, mano. Renascido do inferno, eu vim buscar vocês. Pensaram que eu morri, mas tô de volta outra vez. Pra vocês mesmo que me fuderam no passado, eu vim pegar suas almas e levar para o diabo. A minha alma tá aprisionada aqui na terra. Eu vim vingar minha morte e acabar com essa merda. Forças da escuridão, me dê forças pra lutar. Me dê uma 965 e uma AKK. Tenho certeza que vão se apavorar de ficar 5 minutos comigo no beco sem saída. Eu convoco vocês pro um grande desafio. Eu sou um anjo das trevas que vive aqui no Brasil. Um anjo das trevas que acredita em Deus, mas com o poder que o espírito maligno me deu. Me mate hoje e amanhã você verá um servo, um negro vestido de terno, renascido do inferno. Renascido do inferno, eu vim buscar vocês. Pensaram que eu morri, mas estou de volta outra vez. Pra vocês mesmo que me fuderam no passado, eu vim pegar suas almas e levar para o diabo. Renascido do inferno, eu vim buscar vocês. Pensaram que eu morri, mas estou de volta outra vez. Pra vocês mesmo que me fuderam no passado, eu vim pegar suas almas e levar para o diabo. Todo trabalho sujo sou eu mesmo que vou fazer. Invoco um anjo das trevas pra ele vir te conhecer. Eu avisei que iria voltar do mundo sinistro. Eu vou fazer com que você conheça meu submundo maldito. Orei por minha vida, pedi que não me matasse. Mas agora tô de volta do inferno pro resgate. Vindo do mundo escuro, eu não vou falhar. Eu sou juiz das trevas e agora vou condenar. Vocês foram sentenciados, a pena é morte. Bem-vindos ao mundo sombrio, acabou a sorte. Mas agora essa história vai ter que acabar. Uma alma revoltada querendo se vingar. Primeiro te intimar pra depois terminar. Bem, mas que azar, agora tu vai pra outro lugar. Agora eles vão levar mais manos juntos comigo. Os super-heróis que se acham os invencível. Aqui não é filme de terror, é bem mais perigoso. Só tô avisando que muitos vão ficar no posto. Ninguém mandou, quem mandou? Arranca o esperto, perto. Sou renascido do inferno. Renascido do inferno, eu vim buscar vocês. Pensaram que eu morri, mas estou de volta outra vez. Pra vocês mesmo que me fuderam no passado, eu vim pegar suas almas e levar para o diabo. Renascido do inferno, eu vim buscar vocês. Pensaram que eu morri, mas estou de volta outra vez. Pra vocês mesmo que me fuderam no passado, eu vim pegar suas almas e levar para o diabo. Agora vamos apostar pra ver quem mete mais pânico. Se é meu gangsta rap ou pensamento satânico. Um novo estilo de som mais pesado desses tempos, embaraçando, confundindo muitos pensamentos. Só pra te lembrar, eu venho do porto, irmão. Tô na sombria, onde sobrou só decepção. Pensamento hipócrita, ninguém entra aqui. Porque é lógico que as almas diabólicas vão te perseguir. Pessoas têm medo de entrar e não voltar mais, sabendo que espiritualmente por aqui não existe a paz. Tem outras que não ligam, mas vão ligar. Por se apavorar quando ele chegar. Enquanto muitos vão a caminho da vida injusta, eu sou o Liu Kang, esta descrição de sinistro das ruas. E se você não acredita no grande Pai Eterno, se cuide nas ruas, renascido do inferno. Renascido do inferno, eu vim buscar vocês. Pensaram que eu morri, mas estou de volta outra vez. Pra vocês mesmo que me fuderam no passado, eu vim pegar suas almas e levar para o diabo. Renascido do inferno, eu vim buscar vocês. Pensaram que eu morri, mas estou de volta outra vez. Pra vocês mesmo que me fuderam no passado, eu vim pegar suas almas e levar para o diabo.